Dê as mãos para quem está ao seu lado, profetiza milagre na vida dele. Enquanto você adora, acontece milagre na vida dele e na sua vida também. Solta a voz, Criciúma, bem forte, cantando e profetizando. Vamos lá. Enquanto você adora, milagres acontecem. Vocês. Enquanto você adora, milagres acontecem. Que coisa mais linda, mais forte. Enquanto você adora, milagres acontecem. O quê? O céu se abre, Deus responde, o teu milagre. Com vocês, minha amiga Mara Lima. Enquanto você adora, milagres acontecem. Eu creio que acontece. Enquanto você adora, milagres acontecem. Na sua vida e na minha vida também. Enquanto você adora, milagres acontecem. E o que, Criciúma? O céu se abre, Deus responde, o teu milagre desce. Cadeias são quebradas e as algemas vão ao chão. Em meio aos louvores e à adoração, Mara, lembre-se de Paulo e Silas naquela prisão. Enquanto adoravam, Deus entrava em ação. Deus procura quem adora com sinceridade, que rasga o coração e lhe rende toda a glória. Com um cheiro suave, ele recebe o louvor e faz um milagre enquanto você adora. Se eu fosse você, eu adorava. Vamos lá! Enquanto você adora, milagres acontecem. Tem milagre acontecendo aqui nesse lugar. Tem milagre acontecendo na sua casa. Tem milagre acontecendo na sua família. Tem milagre acontecendo no seu trabalho. Receba o milagre de Deus hoje. Enquanto você adora, milagres acontecem. O céu se abre, Deus responde, o teu milagre desce. Enquanto Davi dedilhava sua harpa, toda potestade se dissipava. Por que, Mara? A adoração, quando é com excelência, atrai a presença do Deus que trabalha. Tem muralha que cai só quando o povo grita. Tem Samuel que só nasce quando a Ana chora. Mas nesse dia 2 de dezembro, Deus está agindo diferente. Ele faz um milagre enquanto você adora. Levanta sua mão pra adorar junto com a gente. Agora, enquanto você adora, milagres acontecem. E o que, o que? Enquanto você adora, milagres acontecem. A glória de Deus está enchendo esse lugar. Vamos ouvir eles cantando, só vocês, só vocês. Enquanto você adora, milagres acontecem. Coisa mais linda! Vai, vai, vai! Enquanto você adora, milagres acontecem. Em nome de Jesus, nós profetizamos isso. Enquanto você adora, milagres acontecem. E o que manda? Deus responde, o teu milagre desce. O milagre já desceu, já chegou.